Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Out of the tree of life, I just picked me a plum. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Max Fischer, diretamente do Estúdio 1 do Papo de Jornalista da Lapa. E começa agora a última edição do Papo de Jornalista da primeira temporada. Nesse programa histórico, estou com João Paulo Caldeira de Mello. Boa noite, Max. Boa noite. Agora eu fiquei chateado quando você falou que era o último, mas aí você falou da primeira temporada. Eu falei, ah, legal, te renovou o contrato. E estamos com a companhia também com o contrato renovado de Débora Sestari. Dé, seu boa noite para nossos milhares de ouvintes e para um deles especial. Boa noite, milhares de ouvintes e alguém especial. Nesse papo de jornalista especial que a gente comemora o final da primeira temporada, a gente não tem um convidado especial. Johnny, por que a gente resolveu não trazer um convidado para esse programa? Bom, porque a gente vai falar sobre coisas importantíssimas que irão acontecer com o nosso querido blog, né? Mudanças importantes, estruturais, conjunturais, eu diria. E é para isso que a gente resolveu separar. Vai ser um papo de jornalista com esses três jornalistas que vocês estão acostumados a ouvir sempre. Eu nem tanto, né? Mas, enfim, é isso. Bem, primeira grande novidade, então. O Fischer Zembracholas estará encerrando oficialmente, entre aspas, suas atividades no final de julho. E estaremos com uma casa nova. Bom, depois de muita deliberação, discussão, sugestão, brainstorms, etc., a gente decidiu pelo nome Pauta Pub. O que, convenhamos, é um nome muito mais fácil de se soletrar do que Fischer Zembracholas. Exatamente, nem dá vergonha de falar isso. Mas, além disso, quais são os motivos da troca? Não foi só porque a gente achou um nome mais bonito e mais fácil de apresentar o site para quando a gente é convidado para outros podcasts. Primeiro, os principais motivos da troca. A gente vai ter um novo layout que eu já estou trabalhando e está roubando minhas noites de sono, as poucas noites de sono que eu tenho. A gente finalmente vai ter um feed pra você não ter que estar entrando no blog todo dia pra ver se tem novidade ou não. Você vai ter um feed pra receber no seu e-mail ou no seu agregador favorito. Nós teremos mais liberdade editorial, porque estaremos saindo do blog pra ter uma casa própria. Isso quer dizer, a gente vai poder escrever sobre o que a gente quiser sem ter medo de ser processado, ou a gente chegar um belo dia e o blogger der apagar todos os nossos textos. E por último, eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Não. Ou sim, não sei. Johnny, tô esquecendo de algo? Olha, Marcos, se eu saiba não, né? Só daí essa sua referência faz... De ter tudo apagado faz referência àquele trágico incidente do Androceu, né? O nosso antigo blog que um dia... Não tinha nada mais, né? Foi um atentado terrorista, a gente sofreu. E a gente sempre teve medo que isso fosse acontecer no Fischer Zembracholas também, né? Porque, enfim, a gente nunca soube a causa mesmo. É, pra caso algum ouvinte esteja perguntando o que diabos os dois estão falando. Como a gente comentou lá naquele primeiro programa, no primeiro podcast, quando a gente se apresentou, a gente, eu, o Johnny, mais alguns dos meninos da faculdade, a gente tinha um blog coletivo chamado Androceu, ou Clube do Bolinha, como uma das meninas apelidou. E um belo dia a gente chegou nele e tava todos os nossos textos, que era coisa de 300, 400 textos produzidos em 2 anos da faculdade, apagados, e a única coisa que tinha era um filme pornô, de duas lésbicas. É, foi um negócio muito, muito triste, mas também foi engraçado quando a gente viu. E curiosamente a gente nunca teve tanto acesso na vida. É, depois acho. Rolou um tsunami de acessos, né? Logo depois, pelas todas as discussões sobre o que aconteceu, quem que hackeou, se alguém hackeou e tal. Bem, isso também por alguns motivos de segurança, mas eu acho que nesse momento de mudança que a gente abandona a velha casa pra ir pra nova casa, ou como fazendo uma comparação com a PUC, a gente sai da Confio pra ir pra Fafícola, eu acho que seria legal a gente pelo menos cada um aqui falar um pouquinho sobre esse primeiro ano, como é que foi o começo do projeto, como acho que ele desenrolou, o que podemos esperar para a segunda temporada, etc, etc, etc. Quem quer começar? Então, Dé, diga aí o que você achou desse primeiro ano de Fichas em Bracholas. Primeiro e único ano de Fichas em Bracholas, na verdade, né? Vale só ressaltar antes da Dé falar que ela originalmente não é uma membra da equipe. Ela entrou durante o primeiro ano. Ela entrou como convidada especial de um podcast. A gente gostou da participação, a gente trocou uma ideia com ela. E desde então ela é uma das nossas colaboradoras mais assíduas. Eu gostei do primeiro ano, assim, eu senti um pouco de falta, talvez, de feedback da galera nos comentários e tal, principalmente pros podcasts. Pros textos a gente teve mais, né, uhum. Mas pros podcasts eu achei que faltou um pouco, talvez a galera não tá escutando, sei lá, os textos eu acho que são mais fáceis do pessoal ler e comentar, sei lá. Mas, no geral, achei que foi legal. A gente produziu bem, assim, não falhamos com os podcasts. Às vezes atrasou um pouquinho, mas não falhou. Uhum. Então, pro podcast da nossa parte, eu acho que foi bem legal, assim. A gente acabou trocando de pautas em cima da hora, coisa do gênero, mas acabou saindo, né? E os textos também, eu acho que a gente produziu bacana. Às vezes fica meio de vez em quando, né, e tal, mas por causa da pressa, ou mesmo falta de assunto. Às vezes eu quero escrever um texto, mas não tenho a menor ideia do que escrever, então aí eu acabo não escrevendo nada. Ou então passa um pouco do ponto e daí eu falo, meu, agora não vai ter mais repercussão nenhuma, não adianta postar isso. É mais ou menos por aí, mas no geral eu achei que foi legal, assim, desde que eu entrei, né. Antes eu não posso dizer muito porque eu não tava na produção e tal, mas... Desde que eu entrei, eu achei que foi legal. Olha, eu acho que a gente conseguiu fazer umas coisas interessantes, né? Uma produção bacana de textos e também... E dos podcasts também, né? Umas entrevistas boas com gente bem legal, que vai ficar aí pro futuro e vai ser bem interessante a gente olhar depois e ouvir com cuidado, né? E também de aprendizado, né? A gente foi aprendendo bastante coisa aí, principalmente como fazer podcast, como é que era um formato, que nem a Deta falou, né? Ah, talvez o pessoal não pare tanto pra ouvir, né? E isso daí foi uma discussão que eu tive com o Max. Ah, vamos fazer um negócio mais curto, né? Eu sempre pegava nisso daí e aí a gente recebia feedback de gente que achava que tinha que ser mais longo, entendeu? Então a gente sempre vai aprendendo, né? Em termos de texto, não posso falar muita coisa. Eu acho que a grande lição que eu tirei é escreva mais. E foi legal, assim, né? Tanto vendo aí quais os textos que tinham mais repercussão, de como escrever um negócio, assim, mais... ou interessante ou adequado para um blog, apesar que já brincamos de blog antes, né? Mas antes não tinha uma cara muito do tipo, era mais uma coisa do tipo, ah, escreve aí o que der na telha e acabou, entendeu? Qualquer bobagem entrava no Androceu. E agora a gente tentou fazer um troço mais sério, de trazer umas coisas mais interessantes mesmo. Você falou, não, isso daqui vai ser legal escrever, porque isso as pessoas vão querer ler a respeito disso. Não vai ser tipo aquele negócio da faculdade, que era nossos amigos da faculdade que liam, né? Teve dois textos bem legais, o texto da Dé falando do SWU, né, Dé? Uhum. Isso é bem legal, esse tipo de... Eu acho bem legal esse tipo de texto em blog, sabe? De relato. Eu fui, eu vi e eu vou contar pra vocês. O Max também fez isso com o futebol, no jogo do Corinthians, né, Max? Opa. E também foi interessante, né? Mas o texto da Dé e também o texto do nosso convidado, Alan Marias, que ele foi lá no... naquele campeonato de tênis que teve lá. Aberto de São Paulo. Isso, e foi bem legal. E aí ele também trouxe coisas do tipo, ah, como é que tava a organização do evento? Porque a gente sempre, quando tem esse tipo de evento no Brasil, a gente sempre quer saber muito como é que foi a organização, né? Então, esse tipo de coisa eu acho bem interessante. Do meu caso, eu aprendi que se for que tem que enrolar menos e escrever mais com o coração, com o instinto, sabe? Que oh. Hora que aparecer, escreve e depois você vê o que você vai fazer com a porcaria, paciência, né? Mas eu acho que isso daí, eu acho que a gente conseguiu produzir um negócio legal aí. Eu acho que eu podia ter feito bem mais coisa, assim. Eu me propus a fazer muito mais coisa que eu não fiz pro Max, e o Max sabe disso. Eu peço desculpas públicas aqui, mas eu sempre ajudei do jeito que eu pude, eu acho. E você, Max, o que você achou aí do nosso ano, né? Porque o Fichas em Bracholas, o Pauta Pub vai entrar tipo, mais ou menos um ano depois do início do Fichas em Bracholas, é isso? É, a minha expectativa deve entrar praticamente no aniversário de um dia. Se tudo der certo, se eu não quebrar a cabeça durante a programação dele, ele deve entrar bonitinho no dia 1º de agosto. Então, guardem esse dia. Bem, na minha opinião, acho que o Johnny acertou muito nas palavras ao dizer que foi um ano de aprendizado. Eu aprendi demais em termos de podcast, realmente é muito diferente. Você ouvir um podcast, você produzir um podcast na faculdade com todo um aparelho e você fazer um podcast com o Skype, com cada pessoa num canto da cidade, praticamente, de vez em quando mais um convidado no outro canto do mundo, ou em outro estado, ou até mesmo na sua cidade. Eu acho que foi muito legal. Tem algumas entrevistas que eu não esperava fazer com as pessoas, e foi literalmente, eu mandei um e-mail, eles falaram, não, claro, top da entrevista, tal. Foi de um momento de glória pra mim, quando alguns dos nossos convidados toparam da entrevista. Eu acho que em relação ao texto também, eu produzi um pouco menos do que eu esperava, tanto que eu tenho dezenas de resenhas pra escrever, que eu pretendo escrevê-las em breve. Ah, e o Max, e você precisa continuar aquela sua série, né, cara, que você começou, do não é? Do Hardware. Só é, hein? É, isso daí teve uma repercussão legal, foi um texto bacana, uhum. E aí o Max falou, não, eu vou, continuarei, mas aí, né, mas enfim, então a gente torce assim. Não é pra encher o saco, até porque eu não tenho moral pra cobrar texto de ninguém, né? Uma boa. Ah, é que a gente ficou curioso pra saber como é que ia continuar a história, né? Não é uma cobrança do tipo, Max, você não faz o que você prometeu. É uma cobrança tipo, Max, o que vai acontecer aí nessa bagaça, sabe? Bem, se o seu coração quebrado novamente, quem sabe eu me animo e faço o capítulo 2. Ok, além da mudança de nome, a gente tem algumas mudanças, digamos, estruturais. A primeira dela é que a gente deve ter novas colunas e colunas fixas, ou seja, texto toda semana ou a cada 15 dias saindo. Não vai ser mais uma semana tendo 15 textos e na outra um vazio completo. A gente deve começar a equalizar um pouco melhor essas postagens. A gente vai ter novo conteúdo, principalmente voltado para a questão que o Johnny falou, ou seja, o nosso olhar sobre eventos, o nosso olhar sobre livros, o nosso olhar sobre o que acontece à nossa volta. Teremos novos colunistas, assim esperamos, se eu conseguir fechar o contrato com eles até o final do mês, ou novos velhos colunistas, para fazer a referência para os antigos ouvintes. Eu acho que aí a gente chega no ponto principal desse podcast, que é explicar como vai funcionar os podcasts no Pauta Pub. Primeira coisa, os podcasts eles vão mudar de nome. Ah, é, isso é verdade. Ou seja, essa é a última vez que vocês ouviram a vinhetinha no Papo de Jornalista. Então, se ai, tiver... que saudosismo. Ah, mas vocês sempre vão poder ouvir, ele sempre vai estar lá no coisa, desde que o blog não apague tudo, né? Né? Tá, Max, então fale aí, quais são os novos nomes dos podcasts do novo blog, né? O Pauta Pub. É até mais legal de falar, né? Não enrola ali. Bem mais sonoro, né? É claro. Bem, o primeiro deles, no lugar do Papo de Jornalista, a gente vai ter o Journal Talk, que vai ser mais ou menos o Papo de Jornalista, né? Entrevista com gente que tem o que falar. A gente já tá com pauta até o final do ano e mais ou menos o ano que vem inteiro completo. Ou seja, se a gente... Mamãe. Não, mamãe mesmo, porque a gente tá gravando isso em julho, né? Sim. A gente tá gravando já até o final do ano em julho pra realmente ficar programa bonitinho todo mês. Eu comecei a trabalhar semana passada, na semana dessa gravação, dia 10 de julho, eu comecei a trabalhar oficialmente como CLT. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, se... Ou seja, eu não tenho tempo mais pra ficar editando sozinho os podcasts. Então, por isso que teremos outros editores, ou seja, o João, a Débora e algum dos novos colunistas, eles vão me ajudar na edição. Johnny, responsável pelo musical, quer falar sobre ele? Olha, o podcast musical, né, que antes eu não lembro o nome, era musical, só isso. Papo de Jornalista. Papo de Jornalista Musical. Pra ver. É, a gente arranjou um nome bem melhor pra ele, que agora é Jukebox, né? Entendeu? Muito mais legal. Bem mais legal, a gente vai tocar musiquinhas e tudo mais. Eu não sei se vai mudar. Ô Max, responde, vai mudar muito o formato assim? Ou a gente vai continuar com contando história e botando música pra rolar? Como é que vai ser? Ah, isso a pessoa vai ter que esperar o primeiro programa pra saber. É, quem viver verá, incluindo nós dois. E Dé, você quer falar sobre o nosso programa de feedback, onde a gente tem um... A gente queria um bloco especialmente pra você? Pode ser. A gente já fez alguns, né, finais de pescoção, e aí a gente parou, não sei porquê, na verdade, acho que falta de tempo, né? E aí a gente quer voltar agora a fazer, e... Só que não vai ser simplesmente o final de pescoção só falando sobre os comentários e novidades do blog, como a gente fez das outras vezes. A gente vai falar de novidades de modo geral, de várias coisas, inclusive acho que da gente até. Vamos ter um release do mês, uma notícia bizarra, não sei se do mês, da semana, vamos ver aí. Nós agora temos uma novidade que é o Ombudsman, que o Max vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. E vai ter a minha coluna, Max, chama? O seu bloco. O meu bloco, ok, eu vou ter um bloco, que é muito emocionante. Que vai se chamar Fala Deck, já teve uma prévia aí num pod musical anterior, e espero que o pessoal goste do meu bloco. Só para explicar, o Fala Dé, a gente vai pegar algum tema e a gente vai deixar a Dé falando durante 15 minutos sem parar. Porque acontece, durante as gravações normais, a gente tá conversando sobre alguma coisa e a Dé sempre tem uma opinião sobre o assunto e ela fala sobre a opinião durante 15 minutos sem parar. E aí o Max vai corta nisso. Virou o Johnny, a gente falou, não, para com isso, vamos oficializar a Dé tá garelando sem parar, vamos criar um bloco pra ela. A questão do Ombudsman, que é o nosso... Ah, isso é importante. A gente ainda tá fechando o contrato com ele, mas a gente tá entre dois nomes, eu já fiz os convites, um deles já aceitou, a gente só tá vendo questão de agenda, como é que vai gravar, etc, etc e tal. Qual que é a função dele? Ele é um cara que não participa das gravações, ele não participa de processo criativo, não participa de gravação, da edição, nada disso. Ele é um ouvinte que ele vai fazer a crítica. Ele é o cara que vai dizer, ah, o tema foi bom, o convidado foi legal, mas eles podiam ter feito tais perguntas, ou o tema musical podia ter tocado tal música em vez de tal música. Enfim, é um cara que a gente traz pra equipe pra ser um crítico, pra ser a voz do ouvinte. Eu não sei se tem isso no Brasil, eu não sei se tem isso no mundo, eu não sei o quanto é inovador isso na mídia podcast, mas eu sei que em todo jornal que se preza pelo nome tem, e uma vez que eu, o João e a Débora somos jornalistas, a gente achou importante criar um ombudsman pro podcast, né? Que seja como um cara que diga que tá tudo uma porcaria completa, que a gente ficaria melhor vendendo churros. Como vai acontecer várias vezes. Além disso, temos mais algum último recado? Algum comentário? Algum pedido de adeus? Alguma declaração, né? Não, acho que não. Só queria dizer para as pessoas, ver se elas acompanham um pouco mais agora, já que vai mudar de nome, vai ter um nome bonito, vai ter vinhetas muito legais e eu vou ter um bloco, né, gente? Vamos ouvir o bloco aí, né? Johnny? Ah, eu não queria falar mais nada, porque eu realmente fiquei chateado, né? Que esse é o último. Ah, mas João, eu tô deprimido. Último, vai. Ah, eu tô deprimido, isso encerra uma fase, né? É a temporada 2011-2012, aí 2012-2013, aí pra 2013-2014 a gente arranja outro nome também, né, Marcos? Não, pelo amor de Deus, eu não aguento ficar mais editando. A gente muda outro, a gente muda pra outro servidor. Não aguento mais ver um código que eu tenho medo na minha vida. Chega, eu vou querer umas belas férias depois. Ah, exatamente, né, Max? Então, bom, vamos encerrar, né? Bem, então, pra fechar esse primeiro ano com chave de ouro, não é minha banda favorita, qualquer pessoa que anda comigo sabe disso, mas eu acho que não existe música melhor pra esse momento do que um dos clássicos dos Beatles. Hello, goodbye, só na caixa e até mês que vem na casa nova. A primeira garrafa continua sendo por conta da casa. Sobe o som. I say